E este é o número para tornar-se um associado e fazer parte da família Evangelizar é Preciso. Anote: 0 operadora 41 3221 6060. Eu repito: 0 operadora 41 3221 6060. Torne-se um associado. Evangelizar é Preciso. Você já pode adquirir o Diário Espiritual do Padre Reginaldo Manzotti 2017. Aproveite a pré-venda exclusiva em nossa loja virtual e antecipe suas compras. A entrega será realizada na segunda quinzena de agosto. Em sua 7ª edição, o diário traz na capa Devoção às Santas Chagas de Jesus. Se você realizar a sua compra entre os meses de junho e julho, vai receber um desconto especial e uma medalha das Santas Chagas de Jesus. Faça sua encomenda agora mesmo. Acesse nossa loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 041-3221-6050 e garanta a 7ª edição do Diário Espiritual do Padre Reginaldo Manzotti. Juntos, evangelizamos mais! Hoje é terça-feira e rezamos juntos o Terço das Santas Chagas na Hora da Misericórdia. Todos os dias, Padre Reginaldo Manzotti, eu, Jason e a família Evangelizar é Preciso do mundo inteiro, rezamos juntos com vocês, pedindo cura e libertação. Divulgue, anuncie para mais pessoas essa poderosa devoção às Santas Chagas de Jesus. Agora ficamos com o Padre Reginaldo Manzotti em palavras de salvação. Queridos, povo amado de Deus, nessa hora da misericórdia, as rádios irmãs que estão conosco, é sempre um prazer, viu? De manhã, das 10 às 11, de segunda a sábado, e à tarde, a hora da misericórdia, de domingo a domingo. É, de domingo a domingo, não tem folga, não. Hoje, terça-feira, nós rezamos pelos doentes e com os doentes. Tem alguém doente na tua família? Você está doente? Peça para Deus. Peça agora: Senhor, abençoai, curai a dor. Eu estou vendo aqui, de São João del Rei, a Dircenéia. Padre Reginaldo, sempre que acessava o seu site, ficava sonhando de um dia estrearia a página do testemunho. Com uma graça alcançada, hoje é o dia. Minha irmã estava com câncer no sistema linfático, fazendo quimioterapia há quase um ano. Já estava desistindo do tratamento. É tão doloroso. Ontem, ela fez algumas tomografias para ver a eficácia do tratamento e, para a glória de Deus, ela está curada. Eu estou escrevendo aqui para dizer a todos que passam por esta situação: não desistam. Peçam insistentemente. Mesmo passando por altos e baixos, tenha fé. Obrigado, Padre, por me ajudar a ter mais fé. São João del Rei, Deus abençoe. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Terça-feira, rezando pelos doentes. Veja lá no site, a cura de câncer. Obrigado, Senhor, pela graça recebida. O amor de Jesus, o amor do Senhor. O amor de Jesus. Texto de hoje, Mateus 12, 46 a 50. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis minha mãe e meus irmãos. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É, meus irmãos, o texto de hoje mostra que Jesus estabelece laços profundos com aqueles que assumem em sua vida o projeto de Jesus. Os laços que Jesus estabelece com os discípulos é de uma grande família, não unida com um vínculo de sangue, mas o vínculo de filhos de Deus. Não que Jesus tenha desprezado sua mãe, nem os seus primos, porque irmãos aqui significa primos, mas que Jesus mostra que Maria teve com ele um laço muito mais profundo que a maternidade. Porque a maternidade de Maria foi consequência da sua fé. Senhor, que o meu laço contigo seja um laço de fé, de discipulado, de confiança. Laço de um discípulo devotado ao seu mestre, de um servo devotado ao seu Senhor, Jesus. E é com esta fé que eu venho pedir, Senhor, junto com tantos intercessores, são milhares, Senhor, são milhares de pessoas que às vezes estão acompanhando nesse momento e não conseguem nem rezar direito. Tamanha provação, tamanho desespero. Senhor, visitai estas pessoas. Manda o fogo do teu Espírito para aquecê-los na fé. Manda o fogo do teu Espírito, Senhor. Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma. Aquele que perdeu a esperança, aquele que perdeu o ânimo, Senhor, nessa terça-feira, nessa hora bendita em que teu lado foi transpassado, Senhor, nós acabamos de rezar ao Pai Eterno, oferecendo teu sacrifício na cruz. Então manda teu Espírito, Senhor, o teu Espírito sobre aquele que está no hospital com o rádio ligado, aquele que das nossas rádios irmãs, que por acaso hoje sintonizaram, acharam que era um acidente, mas foi providência divina. Pegue os remédios que o médico prescreveu, pegue a água e não tenha vergonha. Se você tem alguém no hospital, leve essa água benta. Não é a água do Padre Reginaldo, é a água abençoada por Jesus. A água em si não é remédio, mas na água benta, a fé que você leva, essa move montanhas. Senhor, na força do teu Espírito, abençoe esta água. E que essa água abençoada possa despertar, reavivar a fé daqueles que permitiram que adormecesse. Abençoai esse remédio, abençoai essa roupa. Esses dias uma senhora dizia: padre, eu chegava no hospital, eles não deixavam minha filha tomar água, ela não podia engolir, mas eu pegava o algodão e passava o algodão com água benta no lábio da minha filha. Os médicos já tinham até falado para levá-la embora, que não tinha mais o que fazer. Eu lembro porque essa mulher chorava muito quando me contava, porque a filha dela estava do lado dela. Filhos, existe um Deus que vai além de toda e qualquer medicina. Acredite nele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.